Começaram as eleições municipais aqui em Mogi das Cruzes e nós do Margem Podcast estamos com uma cobertura super especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Meu nome é Pedro Chavedar, sou jornalista e o responsável por esse projeto, que faz parte do Margem Jornalismo, um projeto semanal de curadoria de conteúdo político e análise dos principais assuntos de Mogi, do Brasil e do mundo. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece, manda seu e-mail para a gente. O e-mail é apoie.margem@gmail.com e receba gratuitamente toda semana um novo conteúdo. Caso você queira também, o e-mail está aqui na descrição desse episódio. Importante lembrar que esse é um projeto independente e que você também pode apoiar e financiar o Margem Jornalismo. O Pix é apoie.margem@gmail.com e a chave também está na descrição desse episódio. É importante que qualquer valor é válido e a gente agradece demais. Como já falamos, essa é uma série de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. É importante lembrar que a ordem dos candidatos aqui nesse podcast foi definida por sorteio. Se você quiser ver esse sorteio, manda um e-mail para a gente te encaminha o vídeo. Nós vamos conversar com quatro candidatos à Prefeitura. São eles: Caio Cunha do Podemos, José Roberto do PRTB, Rodrigo Valverde do PT e Sheila Mantovani do Mobiliza. Por agenda, infelizmente, não teremos a participação de uma candidata, Mara Bertaioli do PL. Vamos para a entrevistada de hoje? Hoje vamos ouvir as propostas de Sheila Mantovani. Sheila Mantovani nasceu em São Paulo, capital, em dezembro de 1976. Divorciada e mãe de três filhos, Sheila é formada em Técnica de Secretariado e Letras. Ela é candidata a prefeita pelo partido Mobiliza, sem nenhuma coligação partidária. Ouça agora a entrevista com a candidata Sheila Mantovani. Queria agradecer primeiro, Sheila, a sua presença e seu tempo da gente conversar um pouco sobre Mogi das Cruzes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É, a partir de agora, então, vou dar uma horinha para a gente começar a conversar. Tá ótimo. Primeira pergunta que eu queria fazer é: por que você quer ser prefeita de Mogi das Cruzes? Porque eu vejo que a cidade, ela precisa de alguém que tenha realmente respeito pela conta pública, pela cidade. Eu amo essa cidade, né? Então, eu acho que é uma questão de ter mais pessoas técnicas e menos conchavo político. Isso que me motivou a entrar para a prefeitura. E qual é o maior desafio para você conseguir vencer essa eleição? Assim, como você enxerga que vai ser o grande obstáculo para você conseguir chegar no executivo? Eu acho que o obstáculo que eu vou ter é realmente conquistar as pessoas que ainda não me conhecem ou que têm uma ideia de mim que não é a correta, por conta das notícias que saíram sobre o dia 8. Então, eu acho que chegar nessas pessoas que estão indecisas e que não me conhecem ainda. Sobre o dia 8, eu queria também até te dar essa possibilidade de você explicar um pouco. A gente sabe que você esteve em Brasília no dia 8, as pessoas acabaram conhecendo mais seu nome por causa do dia 8. Eu sei que você tem umas questões judiciais aí, então se você também não puder falar, fique à vontade. Queria que você explicasse um pouquinho por que você estava lá, qual o motivo da sua revolta, enfim, o que te fez ir para Brasília e como é que está a sua vida hoje em relação a tudo que aconteceu por lá. Bom, em relação ao dia 8, eu estive, né, lá em Brasília mesmo no dia 8. Fui para a Academia da Polícia Federal e de lá a gente foi, né, para a tal da triagem que a gente acabou presa. Eu fui para lá igual a todos. A gente queria uma resposta sobre o resultado da eleição, né? A gente, na verdade, queria que fosse esclarecido algumas coisas. Não deu, né? Aconteceu o que aconteceu, não deu. Eu acho que a verdade em relação ao dia 8 está aparecendo, muita coisa já está vindo à tona, a imagem, né, e tudo mais. Tem alguns parlamentares que contribuíram muito para que essa verdade aparecesse. E eu, assim, cumpri as regras que eu deveria ter cumprido do meu acordo para eu poder tirar, né, a tornozeleira. Já cumpri tudo direitinho. Estou esperando para arquivar o processo agora para eu poder voltar com as minhas redes sociais. E eu estou tentando retomar, assim, as coisas, né? Eu ainda tenho alguns bens que estão bloqueados, né? Tem algumas coisas que eu ainda não posso mexer. Como pessoa física, eu ainda tenho algumas restrições mesmo, mas eu acredito que isso está para se resolver, assim, né, com meus advogados lá de Brasília, tudo. Eu acho que logo as coisas dos meus bens serem desbloqueados, conta corrente, essas coisas, eu acho que daqui a pouco eu já tenho uma vida teoricamente normal. É, no seu plano de governo, você coloca embaixinho, assim, como se fosse uma nota de rodapé, o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, uhum. que é o lema também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é, podemos dizer que você é uma bolsonarista. Podemos. Patriota. Patriota. É, queria que você falasse um pouquinho sobre essa assinatura, vamos dizer assim, esse uhum. slogan, o que ele representa para você, antes da gente entrar um pouquinho no seu plano de governo. É, eu venho de uma família que é conservadora, né? A gente sempre foi para a igreja, religião, eu sou católica, né? Não escondo de ninguém que eu sou católica. Então, eu acho que a gente precisa de uma base religiosa, seja a religião qual for, né? É, pátria, porque assim, eu sempre fui realmente patriota. Eu, quando eu era pequena, participava das coisas de 7 de setembro, de fanfarra, é, e sempre gostei de política. Família, porque família é a base de tudo. Se eu não tivesse a minha família, eu não estaria aqui agora, porque são eles que me ajudam desde o dia 8 ali, financeiramente falando, psicologicamente falando, assim, meus filhos, meus pais, meus irmãos, minha tia, sabe, eu não posso... Eu tenho uma família muito sólida, graças a Deus eu sempre tive. E a questão da liberdade, é... eu falo que assim, eu senti o que o sistema pode fazer quando ele quer te calar. Então, uma das premissas com o meu partido é eu poder falar sobre os patriotas do dia 8 que sofreram o que eu sofri. Independente de acharem que é justo ou injusto, né? Cada um vai ter ali a sua... O fato aconteceu, né? Cada um interpreta ali o fato do jeito que achar melhor. Mas uma das minhas bandeiras é, enquanto prefeita, sempre lembrar que os patriotas precisam de justiça. E só para terminar, me veio uma outra coisa que eu tinha anotado aqui. É, você disse que é bolsonarista, em Mogi a gente tem o PL... Uhum. Né, com a Mara, como é que uhum. fica essa dualidade aí na sua cabeça? Você representa o presidente Jair Bolsonaro? Você representa o ideal dele? Como é que o eleitor vai olhar ali? Para que lado ele vai, assim? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do PL, Bolsonaro e você, assim. Uhum. Então, eu não consegui legenda no PL, né, para vereadora. Então, o Mobiliza acabou me acolhendo, porque aí eu já pensei grande, falei, em vez do legislativo, quero pro executivo e quis a legenda da prefeitura, né? Eu acredito que o Bolsonaro, ele segue as diretrizes que o partido estabelece para ele, afinal de contas, ele pertence a um partido. Em relação a ideais, eu acredito que em relação aos ideais que a gente tem conservadores, de não ter ideologia de gênero, de ter liberdade religiosa, liberdade financeira, eu acredito que eu represente esses valores. Eu falo assim, pode me chamar de bolsonarista, mas eu gosto das ideias que ele defende. Então, eu sempre vou ser uma defensora das ideias que ele defende, independente de ter apoio dele ou não. É claro que eu não gostaria, né, do apoio dele, né, com as pessoas que ele movimenta e tudo mais. Mas eu acredito que, no final, os patriotas vão acabar olhando para esse lado. A história política que eu tive, sempre ativista aqui na cidade, e eu nunca vi a Mara com nenhum tipo de ativismo. Então, na minha cabeça, a Mara está vindo... mas como uma indicação para o PL continuar no governo aqui em Mogi. E isso me entristece, porque aí você vai ter uma secretaria que talvez não seja a que eu desejo para a cidade, que é um pessoal técnico, um pessoal, sabe, que entenda mesmo da cidade. Começar a falar sobre o seu plano de governo, queria começar por um dos grandes problemas da cidade hoje, que é a questão da segurança pública, né? Uhum. Que também faz parte um pouco do seu campo ideológico. É, sim. Queria que você falasse um pouquinho, você diz aqui sobre monitoramento, ampliação da iluminação pública, a criação de bases comunitárias, queria que você falasse um pouquinho hoje o que é o seu grande ponto para melhorar a segurança pública em Mogi das Cruzes. Bom, o que eu ando na cidade, eu vejo que falta muito de zeladoria, né? Você no centro, em uma avenida, como que fala? Uma avenida principal, você tem o asfalto e você tem a iluminação. Só que você vai entrando para dentro do bairro, você já não tem isso. Então, eu acredito que se a gente melhorar a parte de terreno que está abandonado, você conseguir fazer com que as pessoas cuidem desse terreno abandonado ali, para que não fique ninguém dentro, esperando uma mulher passar quando está indo trabalhar às 5 horas da manhã, que essas coisas que a Sim. gente vê. A iluminação adequada, e eu acho que a ronda, nesses horários mais críticos. Você diz da Guarda Municipal? É, a ronda da Guarda Municipal nesses horários críticos, porque a Guarda Municipal ela pode auxiliar a PM, lógico, né? Eu conto muito com algumas ideias do Elmo, como ele é da área da segurança, de articular esse trabalho da PM com a GCM, que a gente sabe que já acontece em Mogi. Mas, se eu não me engano, tem uma base de inteligência que é da GCM e parece que ela não está ainda a todo vapor, né? Não está trabalhando ainda de forma adequada. Então, eu acho que se a gente investir na segurança da seguinte forma, a gente tem que ter, junto com a PM, onde está acontecendo as piores coisas e estimular as pessoas a fazerem o boletim de ocorrência para a gente saber onde está tendo problema. O que eu mais assim tenho cuidado é criança e mulher de manhã quando está indo trabalhar. Eu acho que essas são os jovens, né, que sofrem por causa de um celular. Todo jovem tem. Então, esse negócio de roubar o celular da molecada e de manhã mulher sozinha em ponto de ônibus, melhorar a estrutura de um ponto de ônibus também. Mas eu acho que a parte da segurança, se você começa a zelar da cidade mesmo, arrumando essa coisa de terreno, de iluminação, pavimento correto, e pedir ter esse trabalho mesmo. Olha, aqui uma base vai bem porque tem uma movimentação mais estranha aqui. Porque eu acho que a gente tinha que pensar no pessoal que está aí na rua, no morador de rua. Mas essas pessoas não querem sair da rua. É complicado você fazer um trabalho decente para isso, né? E eu não sei nem como que a gente pode estimular essas pessoas, entende? Porque muitas vezes você vai uma, duas, três, quatro, e elas não querem sair daquela situação. Sobre segurança, você falou um pouco da juventude, você fala também da questão da obrigação do PROERD nas escolas municipais. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, as pessoas até sabem um pouco, né, obviamente, o que é o PROERD, mas queria falar por que você defende a implantação do PROERD como obrigatório nas escolas. Eu não sou da época do PROERD, né? Mas os meus filhos todos fizeram o PROERD, os três. E eu achava muito bacana porque o PROERD estimula eles a fazerem redação, né? Dá um teminha de redação e explica primeiros socorros, explica sobre você não conversar com quem é estranho e principalmente sobre as drogas. Porque eu acho que se a gente pensar nessa coisa de droga, é o que acarreta muitas outras coisas piores, né? Eu vejo assim, os amigos dos meus filhos que são adolescentes, quem foi para o lado da droga briga com mãe, com pai, a família está destruída. E quem não foi, você vê que é diferente, óbvio, né? Claro, a convivência é diferente. Então, eu acho que principalmente sobre alertar as drogas e o contato com a polícia. Eu acho que é besteira a gente ficar demonizando a polícia. A polícia vai ter que trabalhar de qualquer jeito. E eu não gosto de ver esse desrespeito que tem hoje em dia com o policial, seja ele qual for. Então, eu acho que a gente tem que voltar a ter respeito pelas pessoas, voltar a ter respeito pela instituição. Eu acho que ficou tudo muito descambado. Então, eu acho que o PROERD vai ajudar nessa consciência de contato com a polícia, que a polícia não é a malvada, e essa conscientização das drogas, que assim, até meus filhos até hoje cantam a musiquinha do PROERD. Eu acho isso muito bacana. E só para fechar o tema da segurança pública, a questão da guarda municipal. Inicialmente ela é feita para cuidar de espaço público, fazer algo um pouco mais ali institucional, algo mais frio, vamos dizer assim. Isso. Com as decisões recentes do Supremo, elas começaram a ter um pouco mais de presença como guarda mesmo, né, como polícia. Como você vê a atuação da GCM? Você manteria ela com essa atuação de guarda ostensiva? Você pretende aumentar? Como você avalia a questão da GCM hoje na cidade? Então, um problema que a gente tem aqui em Mogi é que o efetivo da PM não aumenta, né? Então, a gente tem que acabar investindo na GCM para tentar chegar em mais lugares. Mas você defende a GCM desse modelo? Eu defendo a GCM desse modelo. Eu penso assim, a guarda, a GCM, eu acho que ela tem que ser muito mais auxiliar da PM. Claro que ela pode prender, eu acho que isso é correto. Se você está vendo alguém cometendo um crime, até a gente pode dar uma voz de prisão. Eu acho que ela tem que ser incisiva também. As pessoas têm que respeitar a GCM, né? Mas por conta da gente ter um PM, esse contingente de PM reduzido, na verdade não é que é reduzido, a cidade aumentou, mas a PM não. Continuam o mesmo número ali de guardas. Então, eu acho que a GCM ela deve atuar nisso e, principalmente, eu acho que a GCM tem que cuidar do bem-estar do cidadão. Eu tenho um amigo que ele mora, eu acho que é em Jundiapeba, e ele não dorme de final de semana por causa de som alto. Coisa de barulho é uma coisa que a GCM pode ir. Não deu, não resolveu, aí você, eventualmente, ali acione a PM. Mas se a GCM chega, às vezes você até consegue não precisar do apoio de uma PM, por exemplo, né? Então, eu acho que a GCM ela tem um papel importante para auxiliar, para cuidar mesmo da cidade e do cidadão. Esse negócio de GCM cuidar de praça, eu acho que não funciona mais. A gente já passou, tudo evolui, né? Eu acho que isso também já deu um passo à frente. Outro tema bastante preocupante na cidade é a questão da saúde, né? Uhum. A gente vê aí filas, demora para construção de exames, né? Para marcar exames. Como você pensa em reduzir essas filas, agilizar esses exames? Qual a sua ideia para isso, Promogin? A minha ideia é realmente melhorar a gestão dessa parte da Secretaria aí da Saúde, com agendamento. Já que a Prefeitura, o papel dela, a obrigação dela é esse primeiro atendimento e a prevenção, se a gente colocar ali nos postos aquelas terapias integrativas, porque às vezes a pessoa tem uma depressão, e ela não precisa ficar tomando remédio o resto da vida. Se ela tiver lá no posto uma terapia integrativa, que seja um yoga, que seja um pilates, ou que seja um psicólogo adequado, porque nem psicólogo você consegue marcar mais, tá super difícil, né? Então, se você tiver a prevenção e um cuidado, além do médico tradicional, mas você tiver um cuidado com essas terapias alternativas, eu acho que você diminui o consumo de remédio, e você melhora a qualidade de vida da pessoa mesmo. Às vezes ela vai lá no posto e faz uma aeróbica, sabe? Faz uma ginástica, uma acupuntura, aquela auriculoterapia. Eu acho que tudo é válido na área de saúde. E essa parte de médico, de agendamento, que está difícil demais, está demorado demais, é uma questão da gente melhorar mesmo, eu acho, a estrutura, o jeito que as pessoas estão trabalhando. Porque você chega no posto, infelizmente é médico dormindo, ou não tem médico, ou ninguém coloca um médico lá. Tem que ter uma fiscalização adequada para isso. Isso tudo foi dentro do orçamento da própria Secretaria de Saúde. Isso você não acha que aumentaria custo? Até essas questões de práticas integrativas, assim, só para. Eu até notei sobre elas. Uhum. Como seria isso? Seria com o próprio orçamento da prefeitura? As empresas que prestam serviço nos postos de saúde teriam a obrigação de oferecer isso? Como que você analisa, colocaria elas? Então, tem uma coisa que ninguém sabe. Todo posto de saúde tem alguém lá habilitado a prestar esse serviço de prática integrativa. Isso é federal. O que acontece? O funcionário do posto, o Estado, o governo federal, dá para ele esse curso e ele é obrigado no SUS a prestar isso em serviço. Só que isso não acontece. Qualquer posto que você for e perguntar de prática integrativa, ninguém oferece isso, mas é obrigatoriedade. Isso é obrigado, tá na lei, bonitinho. Então, isso o SUS já vai custear. Se eu tenho menos pessoa doente, menos pessoa tomando remédio, eu consigo transformar essa renda em outras coisas. E para a saúde, Pedro, não falta dinheiro, falta gestão. Para a saúde, não falta. Você pode ter um pouco de contenção em um lugar ou outro, mas para a prefeitura, para o básico que a prefeitura deve oferecer, não falta. Mogi, eu sei que está com um problema na saúde, porque o nosso secretário de saúde precisaria cobrar mais do secretário do Estado, porque ele fez algumas promessas quando o Tarcísio foi eleito e não está cumprindo aqui com o Mogi, tanto que a gente tem ali um problema grande nesse sistema cross, que a pessoa de Mogi sai para ser internada em Guarulhos, sabe? Então, isso é uma cobrança que o secretário de saúde aqui devia estar batendo lá na porta do Estado, do secretário do Tarcísio, para falar, escuta, como que vai fazer com o Alto Tietê? Porque a gente tem um pronto-socorro que está fechado, que só chega, né, atendimento de urgência, exatamente, né, que é o Luzia, Santa Casa que não dá conta, infelizmente, as UPAs não dão conta. Se na UPA você tivesse pelo menos um desfibrilador e um aparelho de raio-x, você já não precisava mandar tanta gente para o hospital, né? Talvez você até conseguisse resolver isso antes. Você falou sobre o pronto-socorro do Luzia, que está fechado, né? Você é a favor de abertura? Você acha que falta diálogo? Você entraria nessa conversa com o governo do estado? Como você avalia essa questão do pronto-socorro do Luzia? Então, eu acho que é válido entrar nessa briga, sim, porque lá você tem muita especialidade, né, que atende. E principalmente, como as doenças tipo câncer, hemodiálise é feito lá, melhorar essa estrutura para a gente não ter que gastar com a pessoa tendo que viajar para São Paulo ou para outra cidade para fazer esse tipo de tratamento. Às vezes, Mogi atende cidades em volta e quem mora em Mogi tem que ir para São Paulo para fazer. Então, se a gente melhora isso aqui, e é óbvio, tem o Condemate, né, e outros órgãos que. Esse órgão principal, né, para as empresas, para os governos aqui do Alto Tietê. Se você melhora esse diálogo, com as outras cidades, se você precisar atender, sei lá, Arujá, Guarulhos mesmo, Poá, Suzano, tem que ter uma contrapartida entre as cidades, né? Uma faz hemodiálise, ou a outra faz a quimioterapia, mas não precisar sair daqui, porque a gente praticamente já não tem nem mais médico em Mogi, né? Consultório mesmo, tá todo mundo indo embora. Então, se a gente melhorar isso aqui, eu acho que a saúde da região dá uma melhorada. Eu sou a favor de abrir o Luzia. E o hospital, e a maternidade municipal, como é que você avalia? Porque o prefeito sempre diz e todo mundo fala que precisa de muito dinheiro para mantê-lo, funcionando. Você tem algum projeto, alguma ideia para relação à maternidade? Eu acho que eu sou a favor de abrir isso para ontem, porque infelizmente na Santa Casa já não está dando mais, não tem mais como, né, sustentar tanta gente. Eu sou a favor disso para ontem. E eu acho assim, eu fico muito indignada quando o prefeito fala desse negócio de dinheiro, porque mesmo com a pandemia, a prefeitura nunca fechou no vermelho. Sempre veio dinheiro do governo federal. Eu sei que esse ano deu uma baixada nesse repasse de verbas, né? Eu costumo falar que eu não critico o Caio 100% porque a gestão atual, porque eu sei que está tendo alguns cortes de verbas federais que está implicando não só na nossa cidade, mas em todo o Alto Tietê. Mas dinheiro para a saúde tem. É só você saber organizar. Organizando direitinho, não roubando, não falando que é o caso dele, mas não desviando, é muita burocracia. Você tem que tirar essa burocracia. Queria falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. A gente sabe que um dos principais problemas aí da cidade, a gente está aqui no centro de Mogi, para trânsito, região de César de Souza. A região de César de Souza ainda vai crescer muito mais. É uma pergunta talvez de 1 milhão de reais, mas como que a gente resolve o trânsito em Mogi das Cruzes? Vamos começar pelo centro. Como que a gente resolve esse caos da cidade no centro de Mogi? Olha, eu converso muito sobre isso com o Elmo, porque ele trabalhou muito tempo na parte de trânsito. A nossa ideia aqui no centro, o que que é? Primeiro, desafogar o centro de alguns tipos de comércio, por exemplo, banco. Talvez tirar o banco do centro e colocar um pouco mais periférico isso, né? Mas eu acho que o principal aqui do centro é você ter um estudo mesmo de um engenheiro de tráfego. Porque você às vezes tem uma rua que vem, tem cinco que é contramão para depois ter uma que você possa passar. E essa parte ali do centro, onde tem o Mercadão, que já tem rua que não passa carro, nada, ali eu acho que o negócio não tem muito como mexer, porque o comércio já vive ali daqueles pedestres, eu acho que isso é até bom para a mobilidade ali. E o negócio de transporte. Se a gente conseguir melhorar o transporte no centro, um transporte adequado, Público, muito você diz. público, ninguém vai precisar ficar vindo de carro para o centro. Porque muita gente vem de carro porque o ônibus passa cada 2 horas, ou o ônibus não é perto da casa da pessoa. Então, eu tenho uma amiga que ela trabalhou uma época, né, como motorista de ônibus e como cobradora. E ela sempre pontua algumas coisas assim, porque quem trabalhou sabe. Sabe o dia a dia, né? Exatamente, sabe o dia a dia. Então, assim, tem lugar que você, às vezes, é custoso ter o ônibus lá, mas você coloca uma van para, né? É muito Desafogar, afastado, é talvez. desafogar. Então, assim, às vezes é um ônibus que vem vazio, vem 4 ou 5 pessoas, porque é um lugar mais distante. Você coloca uma van, melhora. Então, eu acredito muito, assim, que se você conseguir fazer com que as pessoas não venham mais para o centro de carro, é difícil a gente mudar essa mentalidade. Mas as pessoas que já moram em Mogi, igual eu, que moro no Mogi Moderno, às vezes eu venho para o centro de carro porque o ônibus fica, ou você pega um Uber. Então, se o ônibus viesse, tivesse um horário correto, eu acho que muita gente abriria a mão do carro para não ter esse transtorno de carro mesmo. E falar sobre o ônibus também, a gente sabe que a prefeitura dá milhões de reais anuais para as empresas, para as duas empresas aqui da cidade. Tem a questão do preço da passagem, que está congelada, mas aí o subsídio segura. É, tem essa questão de falta de frota, demora no atendimento, ônibus, alguns ônibus não tão bons. Chegaram uma frota nova, também sejamos justos, recentemente. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da relação com as empresas de transporte de ônibus. É, muita gente fala que não dá para ver o que acontece, os contratos são fechados. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do transporte público em relação às empresas e o que você pretende fazer com isso. Primeira coisa que eu pretendo fazer é uma auditoria nesses contratos com a empresa de ônibus. O que eu puder desatrelar e fazer novo, eu vou fazer. Porque eu acho um absurdo a prefeitura. Já que o transporte é público, eu acho que deveria ser de graça. Porque se é público, é público. Eu não chego numa escola estadual e pago mensalidade. Então você defende a tarifa zero? Eu defendo assim, uma tarifa zero agora, como tem um vereador, né, que sempre bate nesse ponto, o Lucareschi, né, eu acho que é... O Iduigues. Bate nesse ponto. Eu acho que isso agora impactaria muito na cidade. Mas eu acho que em alguns anos, com uma boa gestão, eu sou a favor de tarifa zero, porque se é público, é público. E a gente já paga bastante imposto, a gente paga o IPVA para quê e tudo mais, né? Eu sou a favor de tarifa zero para transporte público, sim. Isso dentro do viável, claro. Porque se é público, é público. É, eu tenho muito esse sonho, sabe, de Mogi daqui uns anos ter uma tarifa zero e um transporte de qualidade. Em relação a esses contratos, eu já tentei até ver alguns desses contratos, mas realmente é meio complicado, sabe? E isso me deixa doida. Eu tenho certeza que entrando lá, a primeira coisa que eu defendo é uma auditoria nesses contratos que estão vigentes, ver o que vale a pena continuar, porque assim, eu não quero fazer baderna na prefeitura. Isso tá bom? Isso continua. Para que eu vou mudar? Mas isso tá tendo problema? Então, peraí, vamos ver o que tem que melhorar, o que tem que arrumar, acionar a justiça, acionar o que for. Tem coisa errada, precisa, sei lá, de cadeia, que seja. Eu acho que o que é certo é certo. Então, eu defendo a auditoria. Sobre César de Souza, eu passei ali rapidinho, mas existem duas questões. A questão do trânsito, e é um distrito que vai crescer muito ainda, né? Uma especulação imobiliária gigantesca. E também tem a questão do trem até César, que isso vem muito sendo debatido. O governador disse que talvez vai ter, tal. E talvez isso impactaria ainda mais o trânsito na cidade. Cada 10 minutos ali, um trem passando na região, por exemplo, do shopping ali, ia ser um caos. É, você defende essa extensão do trem até César? Como você resolveria essa questão da mobilidade, principalmente nesse distrito? É, eu acho que o trem é um meio de transporte ótimo, assim, para agilidade, para rapidez. Eu defendo que o trem vá até lá. Mas eu acredito que assim, o que a gente precisaria fazer com o governo do estado é viabilizar, talvez, viaduto ou túnel para desafogar essa parte aqui do centro. Porque foi feito aquele túnel horroroso ali na Sacadura Cabral, né? Aquilo, acho que foi na época do Marcos Melo, que a gente sabe que foi... Assim, o projeto era um, no final virou outro. Então, se a gente conseguir, junto com o Estado, investir nessa infraestrutura para ponte, para viaduto, túnel, sei lá o que for, para melhorar a nossa mobilidade, eu acho que fica melhor. E César, se a gente levar para César uma estrutura de saúde e uma boa estrutura de educação, aí as pessoas não precisam vir para cá, já trabalha lá, já faz compra lá, já vai para o médico lá. Eu acho que a gente, nessas periferias, essas partes mais periféricas, a gente precisa investir nisso. Ter uma boa UPA, um bom posto de saúde ali, a escola, que aí você traz menos pessoas para o centro, né? O centro comercial mesmo lá, eu acho que ia ser bom. Está se desenvolvendo muito aquela região, né? E tende a crescer cada vez mais, né? Sobre educação, você estava falando na escola, queria primeiro começar sobre a questão das escolas cívico-militares, que é algo que a sua linha ideológica defende. Teve esse embrólio recentemente aí de proibiu, parou tudo, tal, mas queria falar, vamos dizer que isso exista. A Sheila na prefeitura defende a implantação da escola cívico-militar e por quê, se sim ou se não? Eu defendo que a comunidade decida o que é melhor para ela. Tem comunidade que quer a escola cívico-militar e tem comunidade que não. A escola da prefeitura, ela pode aderir a esse programa cívico-militar, mas eu não posso fazer com que as pessoas engulam a minha ideia. Eu defendo a escola cívico-militar, mas às vezes alguma comunidade ele acha que não, que tem que continuar do jeito que está. Eu acho que o bom da escola cívico-militar é realmente ter aula. Eu sou professora, passei pelo estado e eu sei como é complicado o material que a gente tem no estado e a falta de interesse dos alunos e tudo mais. Então, eu acho que a cívico-militar, ela dá para o aluno mais responsabilidade. Eu acho que ele se sente bem. Pelo menos os alunos que eu conheci de escola cívico-militar, eles se sentem importantes ali por conta do uniforme, porque tem uma Sim, coisa sim. figurativa ali também, né? Para quem gosta. Eu acho que se a comunidade ali decidir que quer, sem sindicato no meio, sem a POSP no meio, sem governo no meio, o governo te possibilita aquilo. Você quer? Então a gente coloca. Eu acho que seria interessante para melhorar realmente a questão de disciplina em sala de aula, porque eu sofri muito com indisciplina, assim, violência, indisciplina. Então eu vejo por esse lado. Ou a gente tenta resgatar a educação na sala de aula sem escola cívico-militar. Mas aí é uma conversa, Que assim. de anos, né? De Infelizmente, gestões, né? Você fala também no seu plano de governo sobre adotar um projeto de alfabetização eficaz. O que seria isso e o que falta para ser eficaz? Falta um material didático competente ali, abrangente, que trabalhe com o silábico e o fonético. Eu defendo a alfabetização fonética e silábica, não gosto do letramento, não gosto de alfabetizar com letramento. Meus filhos na escola tinham o letramento para eles serem alfabetizados, mas em casa eu fiz o fonético e o silábico porque ele dá muito mais. A criança ela aprende mais rápido, apesar de falarem, ai, parece um robozinho. Ela aprende mais rápido e ela interpreta melhor. Muitas vezes o letramento, o aluno não consegue responder um ditado, fazer um ditado, ele não consegue. Ele vira um copista, né? Eu tive muito aluno copista. E tem alguns projetos assim que até aquele famoso do Ceará, que foi feito o letramento lá, que o IDEB deles é Sim, super alto, Sobral, né? tal, Sobral, exatamente. E o projeto de lá é muito, muito assim interessante. Então você alfabetiza melhor e as crianças têm uma apreensão de texto, uma compreensão de texto melhor. E você pretende importar esse modelo de Sobral para Se Mogi? for possível, eu gostaria, sim, porque o projeto ele é muito bem desenhado, ele tem alguns bônus para os professores, mas é uma coisa desenhada muito bacana, assim, adere quem quer, né? Então eu acredito que seria bom para Mogi. E você também defende a ampliação do ensino em tempo integral. Aí eu também quero entrar numa questão orçamentária de se a prefeitura tem dinheiro para isso, se você já analisou isso e por que você defende o período integral nas escolas da cidade. Eu acho que o período integral ele tem que ser feito com responsabilidade. Não é a criança ficar na escola brincando, vamos dizer assim, né? É claro, tem aquele período da aula da criança, mas à tarde ela tem, para a criança pequena, que é o nosso caso, até o quinto ano, a gente tem que trabalhar com o lúdico, com o respeito, uma educação de trânsito. Você trazer para esse período o que a criança talvez tivesse dentro da casa dela. Uma aula de culinária. Eu gosto muito de crochê, tricô, artesanato. Eu aprendi pequena, assim, com a minha mãe. Então, eu acho que se a gente trazer isso também para as meninas, né, na escola, porque isso amanhã ou depois pode virar uma fonte de renda para uma menina, assim. Para os meninos trazer também algumas coisas que envolva pintura de casa, pinturinha de portão. Eu acho que a gente trazendo uma realidade, assim, para a escola no contraturno, além de esporte, eu acho que você muda a cabeça dessa criançada e elas não vão querer fazer coisa errada, porque às vezes a mãe quer que o filho faça de repente o futebol, mas não pode pagar. E a escola tem que oferecer, o município tem que oferecer. Às vezes, dali você pode... A gente tem aqueles dois ginásios aqui. Sim. Meu, investir ali numa ginástica olímpica, rítmica, essas coisas, eu acho assim, agora que está na época, né, que passou a Olimpíada, é lindo de ver. E eles não têm incentivo, né? É, aquela menina aqui de Mogi que foi na prefeitura pedir uma ajuda e abriu-se uma vaquinha. Poxa, quanta empresa que a gente não tem em Mogi que não podia ajudar essa menina? Sobre as empresas, acho que daí a gente já pode pular para desenvolvimento econômico e social. Uhum. Um dos grandes problemas da cidade, ao meu ver, assim, é que a gente aparenta ser uma cidade rica, mas os dados da própria prefeitura dizem que 1/3 da população está em estado de pobreza. Então a gente tem mais ou menos aí 150 mil pessoas uhum. que dependem de um auxílio do governo para sobreviver porque passam fome. É, queria que você falasse assim como você vai acabar ou reduzir a fome em Mogi e para ajudar essas 130 mil pessoas que passam por dificuldades na cidade. Voltando para aquelas estruturas que a gente já tem do Crescer, aqueles cursos técnicos que tinham antes, você acaba dando ali deixando essa pessoa ali com algum curso, alguma profissão, né? Eu acho que a gente investir nesse tipo de educação para a pessoa tá sem emprego, fazer isso. E esse tipo de comércio informal que a gente tem, que a gente vê, me deixa muito triste quando eu vejo uma guarda municipal chegando e tirando tudo ali da pessoa. Você pegar essa pessoa, dar um treinamento para ela, dar uma licença para ela poder trabalhar, porque às vezes ela não tem como trabalhar numa garagem, às vezes ela nem tem uma garagem, né? Então você facilitar esse tipo de comércio de rua. Eu não sou contra o comércio de rua, desde que ele seja... Flexibilizar, talvez? Flexibilizar, exatamente, porque às vezes dali ele vai para um lugar melhor. Né? A pessoa, ninguém quer viver trabalhando de ambulante o resto da vida. A pessoa vai querer ter um espacinho para ela. E você estimular que ela trabalhe. E quanto à coisa de auxílio, na verdade, eu não sei te dizer o quanto que a prefeitura gasta com alguma coisa de auxílio para as pessoas aqui, porque eu sei que muito vem da esfera federal. Sim. A gente faz o cadastro, ajuda. Essas pessoas que eu te disse são pessoas... ao Cade Único, vinculadas aos programas assistenciais do governo federal, esse dado que eu te passei. Isso. Então, essas pessoas, muitas vão para a escola, assim, né? Os filhos têm ali na MEI, nas escolinhas de bairro. Você estimular uma feirinha nessas escolas, eu acho que tudo que vem deles mesmo, você estimular a pessoa a abrir um MEI, a prefeitura pode entrar com algum tipo de... Não é financiamento, mas é um empréstimo para a pessoa poder... A gente tem o Sebrae aqui também, que é muito bom para você estimular. Eu acho que a gente tem que estimular mesmo a vontade da pessoa trabalhar e crescer. E isso linka ao que você falou no seu plano de governo em relação ao empreendedorismo, né? Exatamente. Você é uma defensora e a prefeitura entraria com essas ferramentas de financiamento, de apoio, de estrutura. Você cursos. Quer focar mais nessa área do empreendedorismo? Eu quero para a gente poder aumentar, para a gente poder diminuir... que as pessoas saiam de Mogi para trabalhar em outras cidades. Eu defendo muito que as pessoas fiquem aqui em Mogi. Igual que eu falei para você, o negócio de médico, né? Às vezes tem especialidade que você já nem acha em Mogi, mesmo com o convênio. O que está faltando para essa pessoa ficar aqui? É um estímulo da prefeitura? É um estímulo, né, financeiro? Às vezes um imposto, alguma coisa? Trazer isso para cá. Porque se eu tenho um médico aqui, ele vai pedir exame, eu vou fazer aqui. Ele vai ter que ter uma faxineira, ele vai ter que ter uma secretária. Então, você deixa as pessoas na cidade. Parar desse trem cheio para São Paulo, as pessoas acabam gastando em São Paulo, estudando em São Paulo, fazendo tudo em outra cidade, e Mogi fica parada. Então, se a gente estimular aqui esse comércio, tirar esse cara do informal, trazer ele para o formal, dar para ele, às vezes, uma educação financeira que ele não tem. Às vezes, o cara ganha até um dinheirinho ali, mas não consegue... administrar. Então, você ensinando isso para as pessoas, elas saem do auxílio e vivem bem, porque ninguém quer ser pobre, né? Ninguém fala, ah, eu quero ficar na miséria. Não quer. Todo mundo quer crescer. E eu acredito muito que as pessoas querem muito mais agora. E aí você fala também sobre incentivos a pequenos negócios, atração de novas empresas. Como que a prefeitura pode fomentar essa indústria, esse poder... como, por exemplo, a região do Taboão, que é uma região que está meio parada. Quais são os incentivos, quais são os apoios que você acredita que, enquanto prefeita, você daria para atrair novas empresas para a cidade? A prefeitura, ela já tem um programa de governo, ela já tem um projeto que está em andamento, algumas empresas usam isso, que é você dar estímulo fiscal, você, né, dá ali aquele incentivo para que a empresa venha para cá. Só que é muito burocrático a empresa conseguir entrar nesse tipo de projeto. É flexibilizar isso. Você flexibiliza, às vezes a prefeitura tem ali um terreno que ela pode ceder, que ela pode eventualmente ver ali como que faz para a pessoa, para vir esse para cá. Ou então você tem um terreno que é de alguém e você estimular esse proprietário a usar esse terreno para uma empresa nova vir para cá. Você diz com incentivos, mexer imposto, flexibilizar alguma coisa, é mais ou menos esse caminho. Eu acho que flexibilizar imposto é o melhor. Porque se a gente perde um pouco do imposto dessa empresa, a gente ganha na outra geração, porque ela vai ter um salário, a pessoa vai alugar uma casa aqui, ela vai comprar aqui, ela vai vir no mercado daqui. Então eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Eu sei que a gente tem muita burocracia, tem muito limite para fazer isso, mas se a gente conseguir fazer isso do jeito certo e tiver a vereadora ali apoiando, eu acho que o negócio vai deslanchar, porque ninguém quer ver a cidade parada. Sobre um tema bastante abordado na cidade, a questão da habitação, né? Uhum. A gente tem o programa da atual prefeitura que diz aí que são mais ou menos 45 mil pessoas inscritas, tem gente que fala muito mais, que esse valor ele é pequeno. Você fala sobre desenvolver programas de habitação social que garantam moradia digna para todas as famílias de baixa renda. Uhum. Como seria o seu plano para a cidade em relação à habitação? Seria uma parceria com o governo? Seria um próprio programa municipal? Como você resolveria esse déficit habitacional na cidade? Olha, a prefeitura, falando em esfera municipal, a prefeitura não tem essa verba. A gente precisa ter uma parceria com o governo federal, né? Principalmente com o Ministério das Cidades, que é quem fez Minha Casa Minha Vida, CDHU, PAR, esses programas que já tem aqui em Mogi. É principalmente pegar o apoio com o governo federal, e espaço a gente tem. Tem muito espaço para a gente fazer moradia. Eu não sei se o déficit de Mogi é tão alto assim, porque tem muita discrepância nesses números, né? Às vezes você vai lá ver, a pessoa está inscrita, mas ela já tem casa. Então eu acho que tem que arrumar esse número, a gente tem que ter uma coisa séria nesses números aí, porque eu acho que 45 mil para Mogi, falando de déficit assim, eu acho que é um número pequeno, eu acredito que seja um pouco maior, mas eu não acredito que todo mundo ia estar nesse programa, então eu acho que esses números são muito... Você está aquém? Eu acho que eles estão muito errados, eu acho que é uma coisa para mascarar, assim, porque 45, a cidade tem quase 500 mil de habitantes, 45 mil para déficit, é um número pequeno. Você acha que tem mais? Eu acho que tem mais. Eu acho que seria mais... O déficit é muito maior, né? Porque tem, depois de pandemia, essas coisas, muita gente está morando junto, né? Duas, três famílias, às vezes, morando numa casa por conta de perder emprego, essas coisas. Então, eu acho que o déficit é maior. E tá só 45 mil pessoas num programa assim. Então, tem uma discrepância nesses números. E aí você também fala sobre regularização fundiária, né? A gente tem em Mogi algumas áreas de ocupações, algumas pessoas que ficam à margem dos rios ali e tal. Uhum. Como você avalia isso? Você pensaria em programas também para tirar essas pessoas, regularizar o que está lá? Claro, cada situação também é uma situação, cada bairro é um bairro, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da regularização fundiária. Ali no Piatã, a gente tem muita área que é de preservação ambiental. Aí o cara invade, tenta construir, a prefeitura quebra, não sei o quê. Eu tenho conhecimento, inclusive, de locais lá que já foram pagos para ser desocupado e a prefeitura não vai. Aí, de repente, tem uma queda ali de um desmoronamento. Nossa, mas por que aconteceu isso? O que eu conversei já com o pessoal da minha equipe, conversei também com o Wellington, né, que entende muito dessa parte assim, burocrática, o que a gente puder tirar de lá para dar uma vida digna para a pessoa, a gente vai tirar. Aonde não pode construir, é demarcar direitinho, não pode, e você voltar para esses lugares a natureza do jeito que ela tem que ser ali. Porque se é preservado, é preservado. A gente não tem que mexer, tem que pensar assim no meio ambiente. Eu passei por lá, por ruas, que se chover, a pessoa não sai de casa. Porque se é área ambiental, eu não posso pôr asfalto. Ah, mas aqui... Então, assim, a gente tem que tirar essas pessoas de lá. Eu sou muito a favor de estudar mesmo ali, caso a caso. É demorado, não vou resolver isso em 4 anos, acho que ninguém conseguiria, né? Eu sou muito realista nas minhas propostas, eu tento, né, pensar muito nisso. mas é realmente você trazer dignidade para essas pessoas que estão nessa área, porque às vezes não tem oportunidade de estar num lugar melhor, mas né? Mas daí essas pessoas, elas iriam para esses programas habitacionais que você defenderia, com essa ligação com o governo federal, por exemplo? Também. Eu não vejo como ruim, de repente, a prefeitura fazer como faz, por exemplo, outras prefeituras, dessas pessoas que moram nesses lugares, você dá um auxílio financeiro. Não é que eu estou comprando onde ela está morando, Sim. mas eu dou ali um auxílio financeiro para ela, porque às vezes a pessoa investiu lá cimento, piso, então vai ter que fazer toda essa mudança. Você pensar numa indenização para essa pessoa sair de lá e poder, de repente, comprar um terreno e tocar a sua vida. Eu acho que isso é muito mais digno do que eu impor a pessoa de morar num apartamento de 2 quartos. Às vezes ela está lá numa casa, né, tranquila, e às vezes até tem condição de ir para um outro lugar. Não foi porque na época que ela foi para lá, ela tinha algum problema. Mas eu acho que eu não vejo como ruim a prefeitura, de repente, indenizar essa pessoa. Eu acho que é muito mais barato do que você pagar pelo desmoronamento, você pagar pelas mortes, você, sabe, ter esse outro custo que... Vida não tem preço, né? Outro tema do seu plano de governo também é a modernização da gestão. Você uhum. fala sobre transparência, sobre governo digital, sobre uma infraestrutura digital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o quanto que isso vai ser prioritário no seu governo uhum. e o quanto que isso dá mais eficiência para uma futura gestão sua como prefeita. As pessoas têm que ter o resultado da prefeitura que elas pagam. Eu falo sempre que prefeito e vereador é funcionário do povo. É a minha obrigação pôr o asfalto, é a minha obrigação pôr a luz, é a minha obrigação que a creche tenha o que tem que ter. Então, a pessoa, se ela liga no 156 por causa de uma luz, ela tem que ser atendida e ela tem que ter um prazo para isso. A empresa da iluminação pública não cumpriu o prazo, multa essa empresa e tem que estar lá. Eu conversei com muitas pessoas que têm 5, 7, 10 protocolos e não é resolvido o problema. Então, a transparência é o quê? Você entrou ali no site, você fez, por exemplo, um pedido no 156 para luz. Aquilo vai aparecer para todo mundo. Isso já foi pedido tal dia, isso já... É claro, vai ter um filtro, tem como virar bagunça. Mas, olha, a gente tem uma fila aqui, sei lá, de 10 luzes para arrumar em 2 dias. E tem que arrumar, principalmente poda de árvore. Eu canso de ver. Tem uma chuva, uma ventania, a árvore cai, fica todo mundo sem luz, 2, 3, 4 dias, sem internet. Aí você vai ver aquela residência da frente, tem 10 protocolos pedindo uma poda. Então, eu acho que esse básico da zeladoria, você evita tantos outros custos que sobra para você fazer o restante. Eu acho que gestão pública não é difícil. Você tem que ter alguém que queira colocar o dedo na ferida. Sobre essa questão da modernização da gestão, você também fala sobre gestão participativa, uhum. que seria a participação das pessoas. Como seria isso? Você fala aqui que isso é por consultas públicas e audiências. Uhum. Então, grandes decisões do seu governo, você vai passar pelo crivo da população? Vai ser algo, sei lá, mensal? Como que seria essa participação dessa gestão participativa? Olha, eu costumo falar que eu gostaria de fazer lives igual o Bolsonaro fazia toda semana para falar o que está acontecendo, para realmente dar transparência para as pessoas. Político não é estrela. Eu não vou ser aquela prefeita que vai andar com segurança para ir numa feira. Eu quero ter a minha vida normal. Eu não sou diferente de ninguém, mesmo porque eu uso muitas coisas da prefeitura. E as pessoas têm que ver que eu não sou Deus ali, eu estou para servir. Então, se de repente eu quero montar uma base comunitária lá no Santo Ângelo, uma base de polícia, vocês querem a base aí? Qual é o melhor lugar? Eu acho que tem que ter essa participação do povo. Você vai convocar isso, por exemplo. Pessoal, eu estou pensando nisso, vamos conversar. Aí você marca lá uma reunião, marca uma audiência, as pessoas opinam e aí vem a decisão do executivo. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Cada bairro... Eu tenho uma ideia, assim, de cada talvez 15 dias, ir para um bairro, um dia específico da semana... O que está precisando aqui, o que é pior, o que é melhor, ver o que eu posso fazer. O que tiver na minha alçada é minha obrigação, eu vou ter que dar um jeito. E dinheiro tem, né? É claro que no primeiro ano a gente fica atrelado ao orçamento anterior, mas o que a gente puder trazer de dinheiro para cá, que já que a minha obrigação é trazer emenda e dinheiro para cá, aonde eu puder bater na porta para trazer dinheiro para cá, eu vou bater. É, porque o orçamento ele é limitado, né? Daí talvez precisaria mexer um pouco aqui, mexer um pouco ali. Isso. Mas é uma questão de também buscar novos parceiros também. Você acredita nisso? E buscar nisso? Emenda, né? Porque a gente tem emenda que pode vir para Mogi, óbvio. Né? Então, buscar ali as emendas, orçamento secreto, vem tudo para Mogi, já que tem que vir para algum lugar, que venha para a gente. É, queria já começar a seguir para o fim, queria falar um pouquinho sobre meio ambiente. Uhum. É, a gente está aqui com duas serras, um rio, a gente tem grandes problemas de alagamento aqui, principalmente no centro da cidade. Você falou sobre as ocupações que também atrelam a questão de mananciais. Uhum. É, você fala aqui no seu plano de governo sobre áreas verdes, sobre educação ambiental. Mas eu queria bater em dois pontos aqui, principalmente, a questão da reciclagem. Uhum. A gente tem, né, um pouquinho aqui, mas algo ainda bem incipiente. Como você avalia isso? O que seria essa reciclagem na cidade? Seria cooperativa? Seria mudança de uma empresa? Usinas? Enfim, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a questão da reciclagem na cidade. A gente não tem uma coleta seletiva de lixo ainda em Mogi, né, adequada. Alguns bairros têm, mas assim, os bairros que precisariam ter, não têm. Né? Eu quero assim, muito ampliar essa rede de reciclagem, de coleta de lixo mesmo, porque as pessoas, quando têm a reciclagem, ela já se programa ali e é básico. Quando eu morei na Vila Industrial, lá tinha. Então, aquele dia era o lixo orgânico, outro dia era o reciclável. Bater nisso, estimular muito as pessoas a usarem os ecopontos e fazer mais ecoponto na cidade, porque tem o ecoponto que está fechado, aquele do Parque Olímpico. Ele está fechado há 4 meses. Que reforma precisa de um ecoponto? Que é só chegar lá, colocar as coisas, e aí em torno dele, ali aquela rua que tem ali do lado dele, está cheia de entulho. Então, estimular as pessoas a descartar as coisas de uma forma correta, melhorar esse cronograma do catatranqueira, porque isso ajuda muito também a tirar essa sujeira da rua, que infelizmente tem os riozinhos aí que passam ali pelo Mogi Moderno, onde eu moro, é totalmente sujo, você vê que tem de tudo ali naquele rio. Então, eu acho que canalizar mesmo esses córregos, esses rios, tirar essa sujeira mesmo para melhorar, e a educação ambiental, ela parte muito da escola, porque a criança, ela fala para o pai e para a mãe, ai, não vai joga cobrar, o óleo na, né, pia. É. A minha filha, ela falava, mãe, não joga o óleo na pia. Então, se você estimula essa molecada, eles contagiam, não adianta. Eu falo como mãe, como professora, eles contagiam mesmo o ambiente familiar. E aí, isso vindo da escola, e eu acho que é legal isso com empresas também. Você faz um programa ali em cada empresa, para os funcionários. Olha, o descarte de lixo desse jeito, eu acho que isso melhora muito, assim, essa parte. A educação, tudo vem da educação, né? Não tem jeito. E outro assunto também bastante, não digo polêmico, mas bastante debatido na cidade, é a questão da cultura, né? Uhum. A gente tem muita gente que critica a questão do orçamento da cultura, que falta um incentivo. Eu queria começar primeiro sobre isso, assim. Como que se leva mais cultura para a população de Mogi das Cruzes? Como que a população vai ter mais acesso à cultura na cidade? Como que você avalia isso dentro do seu plano de governo? Eu adoro museu, né? Aqui a gente tem algumas partes aí para a gente, alguns locais, né, que a gente pode investir na visitação disso. Eu gosto de música clássica e a gente tem a orquestra aqui dos Ninhos de Itapeti, que a gente devia investir muito nisso e que tivesse mais bandas, sabe? Mais orquestras, mais aula de música. Eu acho que a música muda muito a pessoa. E o que eu acho muito bacana de fazer de programa cultural é sarau. Eu fiz muito sarau no meu ensino médio, né? E isso contagia também, porque a pessoa, quando ela participa de um sarau, ela quer escrever depois. Sim. E a gente precisa de escritores, né? A gente não tem mais escritores. E estimular a banda local. A gente tem muito cantor aqui local. Eu, particularmente, não gosto do funk, né? Eu sou do funk antigo ali, eu gosto... Esse linguajar que usa-se agora, sim, eu não gosto. Mas eu não sou contra você ter um bailezinho funk, desde que não esteja aquela promiscuidade toda. Eu acho bacana porque a molecada gosta. Então, ali onde tem a pista de skate, você colocar ali alguém para tocar, para cantar. E a gente tem espaços que foram... Tinha o espaço, aquele espaço ali perto da estação, aquele Criarte, lembra? Ciarte. Isso, Ciarte. Não tem mais nada. Então, se a gente não investir nisso, e eu acho que também, eu sou muito pedagógica nessas coisas, eu sempre penso na escola primeiro, né? Isso vindo sempre da escola. Mas o Mogi é tão grande, tem o Casarão do Chá, que você podia ter ali explicando sobre a história da região, aquela casa que tem ali no centro, que é que ela foi... Guiomar? Isso. É um museu lá, É um museu lá. Eu fui lá, mas você não tem uma visita guiada, né? Então, investir na visita guiada nesses lugares, eu acho muito bacana. E você fala também sobre valorização da cultura local, né? A gente também vê muita reclamação e crítica dos artistas locais que falta um incentivo para eles. O que você faria para os artistas locais? Festa local, aniversário de Mogi, ou seja lá o que for que tiver de festa local, é artista local. Eu não concordo de pagar para vir alguém mais famosinho, vamos dizer assim. Quer vir alguém que seja famoso? Pede para alguém custear, alguma empresa que patrocine ali também o evento. Mas eu acho que o dinheiro da cidade tem que ficar na cidade. Eu, por exemplo, não, igual teve uns anos atrás aí, eu não pagaria para a Anitta vir para cá. Eu achei. E naquela época eu lembro que eu fui uma das que briguei muito, assim, porque foi um valor muito alto sem licitação. Então eu não sou a favor de você pagar milhares. É claro, é bom você ter alguém para chamar ali para a festa, igual foi aí do Divino e tal, que teve algumas atrações assim. Mas a gente teve uma banda local lá de rock que foi, assim, a melhor atração da noite. E era uma banda local. Então, quer vir pessoas, os artistas mais caros, eu acho que as empresas que estão patrocinando ali, elas podem custear isso. E você defende uma lei de incentivo à cultura? Você acha que isso é válido? Você acha que aumentar o orçamento da cultura? Como é que você avalia essa questão financeira mesmo e orçamentária para a cultura? Eu não sei quanto que está gastando de cultura atualmente, porque eu sei que tem uma verba ali que ela é obrigatória, né? Eu sou a favor da gente estimular as escolas de samba daqui da região. Eu acho isso muito bacana. Eu gosto de escola de samba. Eu gosto de ver o desfile. Aquela coisa da... Né? Aquele preparativo todo, eu acho isso legal. É que não tem, né? Faz alguns anos já que deu uma baixada, né? Mas eu acho que a gente deve incentivar essas pessoas, sim, as escolas de samba que tem aqui. A gente tem, na verdade, o Grêmio, né, lá, Criativo e tal. Sim. Mas eu acho isso bacana. E a parte da cultura, eu acho que a gente tem que ver os artistas que tem, de repente fazer catalogar esses artistas ali, um cadastro, ver o que precisa do quê. Eles não ficam em Mogi. Você pode ver que no final eles vão embora para tentar... Grupo de teatro em Mogi, a gente não tem um grupo de teatro, né? Poderia ter aqui uma escola de teatro. Meu, teatro é tão bom para tudo, para desenvoltura. Tem um teatro municipal que é enorme também, e né? E não tem nada, sempre é coisa de fora. Então, ter um grupo teatral aqui, né, para estimular isso, eu acho que é comendo mesmo pelas beiradas, vendo um pouquinho assim, e o que dá certo, a gente mantém. E coisa que eu acho bacana também é... jogos, assim... Escolares, essas coisas assim? Não, Ai, negócio que eu adoro. Xadrez. Ah, tem um campeonato de xadrez, né? Estimular... Porque o Bunkyo, que tem muito japonês, eles gostam disso. Eles fazem. Então, estimular isso para todos. Eu acho isso muito bacana. E você fala aqui sobre bibliotecas e centros culturais, né? Expandir e ampliar isso. Para os bairros, como é que você analisa isso? Principalmente para os bairros. Igual César, que a gente falou que está crescendo, ter uma unidade ali de uma biblioteca, um centro cultural, porque nesse centro cultural eu posso ter ali um cursinho de teatro para a pessoa, alguma coisa ligada com música, com literatura, Santo Ângelo, que não tem nada, você levar isso para lá, levar isso para Itaiaçupeba, levar para Jundiapeba. Quando a pessoa tem contato com cultura, eu costumo falar que uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho normal. A pessoa vai gostar e vai ficar. Quem começa a estudar e ver essas coisas, assim, ver, participar dessa parte cultural mesmo, porque o pessoal acha que isso é elitista. E não é. É bom para a alma. Tudo que é bom para a alma é bom para a pessoa, né? Eu tenho essa visão, assim, muito humana das coisas. Sheila, 57 minutos. Nossa. Queria agradecer a você, agradecer a sua participação aqui. E boa sorte. E Obrigada. te desejo aí uma boa caminhada e muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de novo.